Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Foda! Açaí e pimenta! Ai, tá dentro, hein? Novo Dragon Soul. Um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você. Mais um dia. Não faz isso não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada pra sofrer assim. Não faz isso não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim, em mim. Você foi embora e levou uma parte de mim e de mim. Pra sofrer assim, não faz isso não. Tem dó de mim, porque eu não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim, em mim. Você foi embora e levou uma parte de mim e de mim. O telefone tocou. Será que é meu amor? Só pra te lembrar, em cada segundo eu vou te mostrar o quanto eu te quero, venero, não vou negar. Palavra nenhuma explica o que eu senti, acordar do teu lado e ver você dormir. Te peço, não me chame, que desse sonho eu não quero acordar. Pode até o sol parar de brilhar, mas eu não vou deixar de te amar. Valéria Dondoca, satisfação em vestir você. Nem o céu, nem o mar vão poder nos separar. Oh, Valéria Dondoca, satisfação em vestir você. Nem o céu, nem o mar vão poder nos separar. E eu vou te amar pra sempre. E eu vou te amar pra sempre, pra sempre. Banda O que eu faria só pra te lembrar? Em cada segundo eu vou te mostrar o quanto eu te quero, venero, venero.

Me disse sua amiga que essa outra não podemos ser amigas. Sabe que sou um pirata e roubarei seu ouro. Não se espante se uma noite entre o teu quarto e novamente tu és meu. Me conhece, meu amor. É brincadeira essa mulher na sua vida. Eres meu, eu sou meu. Não te dá de doida, sabe bem que ele é meu. Se você viaja no dia da sua volta, eu diga seu caso com risos. Que sou especial e a mulher que ele ama, porque ele já é meu. Dani Azevedo, a voz sensual do Pará. Me disse sua amiga que essa outra não podemos ser amigas. Sabe que sou um pirata e roubarei seu ouro. Não se espante se uma noite entre o teu quarto e novamente tu és meu. Me conhece, meu amor. É brincadeira essa mulher na sua vida. Eres meu, eu sou meu. Não te dá de doida, sabe bem que ele é meu. Se você viaja no dia da sua volta, eu diga seu caso com risos. Que sou especial e a mulher que ele ama. Dá uma lapada, meu animal. Banda 007. Ele me fez sofrer. O que fez não tem volta, não tem argumento, não tem perdão. Depois de tanto tempo chorando, sofrendo sozinha em casa, decidi me entregar pra outro alguém, enterrar minhas mágoas. Ele me faz sofrer. Até parece que está na minha frente, mas é outro cara. Segurei até onde aguentei, lutei contra as lágrimas. Não tem jeito, corri pro banheiro, tenho que chorar. E pra minha surpresa, tava do meu lado a atual do meu ex. Toda sorridente como um dia eu fiquei. De maquiagem retocada e a minha toda borrada. Eu não me segurei, isso é fase repetida. É mais uma enganada, tenho que abrir os olhos dessa coitada. Que saber, manda flores. Na primeira semana te ganha na cama, não dá pra evitar. Fascinante, carinhoso, educado, mandar-me presentes e fala em casar. Tentaram me avisar, mas eu não dei ouvido. E quando menos você esperava, chorar aqui no meu lugar, no banheiro feminino. Banda 007. E pra minha surpresa, tava do meu lado a atual do meu ex. Toda sorridente como um dia eu fiquei. De maquiagem retocada e a minha toda borrada. Eu não me segurei, isso é fase repetida. É mais uma enganada, tenho que abrir os olhos dessa coitada. Ela tem que saber. Manda flores. Na primeira semana te ganha na cama, não dá pra evitar. Fascinante, carinhoso, educado, mandar-me presentes e fala em casar. Tentaram me avisar, mas eu não dei ouvidos. E quando menos você esperava, chorar aqui no meu lugar, no banheiro feminino. E quando menos você esperava, chorar aqui no meu lugar, banheiro. Dali Dragon Soul. Quando

quase chorando pra mesa de um bar. Meu vizinho ali chegou e disse: meu amigo, agora a verdade eu vou te contar. Tem um cara por aí que quando tu vai trabalhar dorme com tua mulher, toma teu café, deita no teu sofá. Tem um cara por aí que quando tu vai trabalhar dorme com tua mulher, toma teu café e come o teu jantar. Chora, gaiteiro. Eu saí desesperado e quase chorando pra mesa de um bar. Meu vizinho ali chegou e disse: meu amigo, agora a verdade eu vou te contar. Tem um cara por aí que quando tu vai trabalhar dorme com tua mulher, toma teu café, deita no teu sofá. Tem um cara por aí que quando tu vai trabalhar dorme com tua mulher, toma teu café e come o teu jantar. Dorme com tua mulher, toma teu café e come o teu jantar.